Premier. Lançamento mundial. Rihanna, Only Girl on Target Radio. Que tenha fim.

Enjoy, baby! This is Target Radios! Fala aí, você que está no mundo todo acompanhando a maior rede internacional de rádios, Target Radios! Tudo na paz de Deus, baby! Eu desejo que você tenha uma quarta-feira sensacional! Hoje, dia 8 de setembro de 2010. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations, em milhares de rádios em todo o planeta, pela Target International. Milhões de ouvintes acompanharam mais uma edição do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. Bom, na manhã de quarta-feira, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Kate Perry, Teenage Dream. Katie arrebenta no mundo todo e disparada em pedidos. Número 2, Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo. No terceiro lugar, o som de Rihanna, a nova de Rihanna, tendo seu lançamento mundial na programação da rede internacional Target Radios. Você ouviu aí, Only Girl. Afinal, se é sucesso, é Target. Som de número 4, John Mayer, Half of My Heart. E o quinto som mais votado na manhã, Take It Off, com Kesha. Bom, à tarde pode estar tudo diferente. Clica aí no portal e vota no seu som preferido quantas vezes quiser. www.targetw.com. E é claro, continue aqui na sua rádio favorita. Afinal, as melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. Até daqui a pouco. Bye, bye. E aí? Conferiu? Pop Hits. The 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.